Olá, caros ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Outros Caminhos aqui no canal 1 da sua Antena Web, edição para sexta-feira. Hoje já cá estamos, já não acontecia há algum tempo, mas já cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico e hoje o nosso Outros Caminhos traz várias novidades. Desde logo, Vita Bergen com a música Curtains, dos The New Pornographers com Dance All Domain e também música de Ten e da Rika, chama-se Oh My Oh. O nosso Outros Caminhos, para quem não sabe, é um programa que vai trazendo músicas que estão fora do circuito comercial. Estas músicas vendem, mas não são feitas para vender, são sim para ouvir. Claro que há sempre quem as compre, e ainda bem, mas sim, são músicas que têm um objetivo diferente. Elas não têm um propósito imediato e exclusivo de vender, seja qual o custo. Sim, são músicas que têm qualidade. E algumas até foram feitas para vender, mas não tiveram o sucesso esperado. A edição de hoje, todavia, vai-se trazer músicas recentes do último mês, ou seja, outubro, e parte já também de novembro deste ano de 2014. Vamos à música e iniciamos, como já disse, com Vita Bergen, com a música Curtains. Even actors of the tragedies must renegotiate sometimes. Let's make the future a last light. Strangers climb the stairs of the sea, asking why I tried. Nobody wants to be surprised. Forgive the night of you, no. Carving teu dia mais agradável, graças à companhia do Canal 1. Ame e Dareka com Oh My Oh. Esta música é cantada em inglês e japonês, como já perceberam. E alguns destes nomes são nomes novos. Outros são mais consagrados, como os The New Pornographers. Ou também como os Alt-J. Por acaso a tecla de detalhe de um programa... Ah não, tem o CTRL, o control. Mas pronto. Alt-J trazem-nos Every Other Freakle. Esta música é nova e pertence a um grupo que já tem muito tempo de história, vários anos de estradas e de um percurso internacional que também já passou por Portugal. A edição de hoje do nosso Outros Caminhos vai também trazer The Last Mizzen com Every Time e Cold War Kids com First, mais um dos nomes bem conhecidos da música à escala internacional, ainda que o seu género seja música indie. Vamos ouvir, são as próximas três da edição de hoje do nosso Outros Caminhos. I want to share your mouthful. I want to do all the things your lungs do so well. Into you like a cat bats into a beamer. Turn you inside out and lick you like a crisp packet. I'm gonna kiss you like the sun around you. time I look back, every time I look back, you were standing there, casually aware of me. Every time I look back, every time I look back, you were waiting there, holding out your hand for me. Every time I look down, every time I look down, you were sitting there, waiting on the floor for me. Every time I look down, every time I look down, you were waiting there, opening the door for me. Canal 1. volta, ouvintes, numa edição que tem por norma 2 horas e hoje não irá fugir assim tanto da regra. Cold War Kids com a música First. Vamos seguindo no nosso Outros Caminhos ao som dos Terror Pigeon com Girl, Imagine Dragons com I Beat My Life, aliás, I Bet My Life, e os The Twilight Sad com I Called, vamos ver se consigo dizer este título enorme, I Called Give You All That You Don't Want. Música então dos The Twilight Sad. Esta música, mais uma vez, estamos a falar de músicas novas e dentro do mesmo género, indie rock, simultaneamente de bandas que já têm nome, já são bandas renomadas, e uma delas é indiscutivelmente a mais bem-sucedida, diria eu, dos últimos tempos. Estou-me a referir aos Imagine Dragons. Talvez a banda que mais me faça lembrar os Imagine Dragons em termos de alcance à escala global tenham sido os Suede. Se bem que falávamos de um outro tempo para todos os efeitos. Mas, sim, em termos de alcance, em termos de sucesso, os Suede tiveram talvez um êxito dentro deste género, dentro deste alcance. Mas os Suede também tinham, eram um grupo de indie. Era um grupo de música indie, era um grupo de música alternativa. E realmente fizeram muito sucesso. Agora já estão mais apagados. Nem sei se sequer se ainda existem, mas para todos os efeitos ficaram realmente para a história. Agora vamos ficar então com estes três temas e eu volto daqui a pouco para o término da primeira parte. Até já! Keep you from me, and where I'm going. We'll be right back.

Outros Caminhos, hoje por bandas do indie rock, tudo por conta das músicas novas. Primeira parte vai fechar com Turtle and Fox, a tartaruga e a foca. I'm a sardin. Ora, se eu bem entendi, eu sou uma sardinha. Música dos Turtle and Fox. Título muito curioso este, para todos os efeitos. Highfields trazem-nos I Think... Olha, se eu consigo dizer este nome também grande. I Think a Patty is Thinking In. Música então, aqui já do nome não conhecidos, Highfields. E por fim, Passport to Stockholm, com a música Imperfections. Apesar de ser talvez o nome mais recente dos que estamos aqui a falar, os Passport from Stockholm é talvez, para mim, dos grupos mais recentes que me têm chamado a atenção com este seu novo tema. Vou convidar o estimado ouvinte a ouvir, a apreciar, porque não? E vamos, entretanto, para um breve intervalo. Daqui a pouco volto na segunda parte com mais temas, igualmente, de mais bandas. E todos eles são temas novos. E há um que eu vou deixar quase para o fim, que me chama particularmente a atenção. Mas para já, deixo-vos com estes três temas, recordando que o primeiro pertence aos Turtle and Fork and Fox, I'm a Certain. Slowly on diminishing eyes. I'm the frightened fawn being chased by the bloodthirsty prey. There's a soup chef and I'm a turtle that's trapped in my back. I'm the daddy long legs that's drowned by the bathroom tap. I'm the quiet jack that was attacked to put a rug on your floor. I'm the single siding in a tin at your local store. We get stuck, we fuck up, and I'm running out of fight. Oh, I know we all go through familiar plight. There's no end, my good friend, and I don't know why we try. We get stuck out of luck, but I'll forget that tonight. Even born. I'm the puppy, never found a home and got the needle instead. Was the bravest bear in all the woods, but now the mount in my head. I'm the cautious crab that left his rock and got crushed by a bee. Was the proud penguin eating crab before it came seal's meat. I'm the baby seal, no escaping these shots of enjoyment. I'm an ecosystem now destroyed to provide soup for you all. We get stuck, we fuck up, and I'm running out of fire. Oh, I know we all go through familiar plight. There's no end, my good friend, and I don't know why we try. We get stuck out of luck, but I'll forget that tonight. Oh, I'll forget that tonight. Oh, I'll crack a beer and push it out of my head. Oh, I'll call a friend and shoot the shit instead. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Starts in school with the way they treat us. Act a fool so they don't delete us. Farm a dream, a petri fetus. Get your fix through the intravenous. Oh. Is this the world that we're living in? Oh, I think the apathy is sinking in. Judge success by social skills online. But do you? drugs are bad, we're broken. Left or right, doesn't really matter. They both dance for the puppet master. Oh, oh, oh. Is this a world that we're living in? Oh, oh. I think the apathy is sinking in. Privacy is for those who run the show. G20's got to fucking go. I wonder if they sleep at night. Is there such thing as human rights? Mas as recordações ficam. Rock and Roll, recuperando os grandes sucessos do rock das décadas de 1980 e 1990.

Down. walk away if things went bad, if things change. But I know you, you can't see straight. Estamos de volta depois deste tema, o último dos quais dos Middle Thief, aliás, Vinyl Thief, com Middle of the Night. Agora vamos ficar com muito bomb dos Superfood. Logo depois, Hani El Khatib com Moonlight, e este nome é que dispensa apresentações, é tão enigmático quanto o Tame Impala. E por fim, o Original Script dos Devil. Daqui a pouco temos mais música e vou trazer a tal que eu adoro. Vamos ouvir para já estes três temas, para já começando com o Superfood, com Mood Bomb. Smile. canal 1. Thank you. Alguns dos nomes são desconhecidos, mas nem por isso menos valiosos. Outros, porém, até surgiram dentro de uma perspectiva mais comercial, mas deram a volta. Falo-vos, por exemplo, dos Coldplay, ou até de Fun. Lembram-se da música que tinha com a Janelle Monáe? Pois é. Fun é um nome bem distinto daquele que, enfim, ouvimos pela primeira vez. Embora We Are Young também tivesse o seu quê de indie. É, tinha o seu quê de indie. Aliás, era de género indie. Mas, ainda assim, amarinhou-se mais naquilo que era esse género. Please leave a light on when you go. Esta música, então, é do Fun, para ouvir nesta edição do nosso Outros Caminhos. Nomes que, cá está, até surgiram com mais sucesso do que ele tem agora. Talvez por isso mesmo, porque mantiveram a sua linha. Embora se tenham emaranhado mais um pouco nesta sonoridade, mas por todos os efeitos, sim. The Henry Millers. Poses. É como se chama esta música. E depois vamos ficar com Another Arms, com Cans. Gosto desta música. E eles, estes sim, surgiram numa perspectiva de rock, mas num rock comercial. Todavia, a exemplo do que aconteceu com o Skin, os Coldplay estão a mudar um pouco as suas agulhas para uma sonoridade mais independente. É mesmo, essa música, que já disse, chama-se Another Arms, Another's Arms, Outros Braços, pertence aos Coldplay. Mas antes temos Please Leave a Light on When You Go, dos Fun. You're lost at the beginning. companhia do Canal 1. De volta com este Another Arms, música dos Coldplay, mas eu tenho a impressão que esta música, Please Leave a Light on When You Go, do Fun, vai ainda ter algum sucesso. Parece, tenho essa impressão, poderá assim não ser, vamos ver. Para já, chegamos ao final do nosso Outros Caminhos, deixo-vos com Sparks e a música Why Did You Make Me Care. Para logo depois ficarmos com os The Wet and Apes, mais um nome bem conhecido, ao som de There's Something Wrong. E estas são as duas músicas que fecham o nosso programa Outros Caminhos. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui e desejo-lhe a si, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde. Daqui a pouco, pauta musical com a Ana Lúcia Andrade. Boa tarde, bom fim de semana e até à próxima sexta-feira. Canal 1 da Antena Web.